Passa a decolar de boa noite assim. Sim. Salvador, uma excelente noite. 170 na chegada maré para 2000 pés, 1019. Número 3 na maré. Controle Salvador, boa noite, Gol 905, cruzado, bem estacionado. Boa 05, pouca transição, Zipar. Pouca Zipar. Salvador, eu tava 38, tá vendo? É 38, mas eu não estou aguardando o balizador aqui para posição no 3. Posição 03, é isso? Posição 13, estou aguardando o balizador. Remota 13, ciente. Zero, prossiga. Uma possibilidade mais próxima do seu detonar aqui é Duna, Terra, tem 77 para esse acometal de Dó. Aguarde. Sim. 05, sobe até o 350, respeito. Subindo até o 350, nós 05. Localizador OM5899. 899, completa, chama 2118, meia dúzia. 2612, grato. 1896, autorizado ILS, com 1019, repórter estabilizado. 896, autorizado ILS, repórter estabilizado. Chá de trabalho, 599. Externo, baixar travado, F5899. Abjet 5899, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 50 graus, 099. Rever pouso, F5899. Liberado 70, quando em TAP autorizado na PRO 70, descer até 1.700 com 1.019. Após TAP na PRO 70, descendo para 1.719. Gol no 805, chama Recife agora, 12685, alterna 12545. 685, antena 2545, gol 1905, boa noite. Boa noite. Muito baixa transmissão, confirma? É o gol 606, está ainda prevista para Campina Grande? Para Campina Grande é Fuca, transmissão Zipar, tem uma cópia. Pronto para cópia. A 5899, solo 35, libera direita, Alfa Juliette, portão 10. Libera direita, Alfa Juliette, portão 10, 5899. Gol no 606, autorizado para Campina Grande, 390, Upper Zulu 10. Decola, pistão no zero, curva esquerda, Pulca, transição Zipar, controle 1208, aciona 5512. Positivo, autorizado nível 390, Pulca Zipar, aperto 0, decola da 10. Após decolagem 208, 1212. Confirma o transponder e a saída. Pulca Zipar, transponder 5512. É 5512, transponder. Positivo. Chama pushback acionamento, Gol no 606. Camarada. Dois, boa noite. Gol no 896, estabilizado no X-ray. Gol no 896. Pouso autorizado, pistão no 0, vento no 50 graus, 129. Autorizado, pouso no 0. Valeu, boa noite. WebJet 6746, dentro da Charlie. Autorizado para 2010, ajuste no 019, na chegada mais. Para 2000, com 1019, WebJet 6746, chegada mais. Controle? Prossiga. Autorizado, voz externo, se assim o desejar. Voz externo, tá bem. Salvador, boa noite. 5317 para a Cópia Belém, frente da Charlie. 5317, autorizado Belém, 380, Persobo 41, decola da 1-0, primeira curva esquerda, Momo, Kong, Bopaz direto, controle 1208, aciona 5513. Belém, eu perco o 41, decolo da 1-0, com curva esquerda na Momo, transição Cosma. 1-2-0-8 controle e 5-5-1-3 o transponder Trip 5-3-1-7. O Trip 5-3-1-7 é Momo após Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. Cogbo, grata, gente. Chama para chegar acionamento. Chama. Solo 39, direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, direita na sua escuta. Boa nota, Mojata, 3170. Ok, 3170, chama a torre agora então, 118, 62 até a próxima. 18, 6, agradece muito a gentileza de vocês, tá? 3170. Salvador, boa noite, tanto 3170. Final da 10, baixado, checado e visual. 3170, boa noite, pouso autorizado na 190, vento 150 graus, 129. Livre pouso na 190, tanto 3170. Alfa Kilo Pátio 3, 3170. Da 3170, houve uma mudança de portão. Só vai ter que ser a via Alfa e mantente da Juliette. Alfa, então, Juliette, tá 3170. Oi, Salvador, tá 3152. 3152, prossiga. Tá pronto para acionamento, vai acionar na posição 06, tá 3152. É só acionamento ou pushback também? Por enquanto só acionamento, tá 3152. Livre acionar, chama push. Livre acionamento, chamar push, tá 3152. Santos da Juliette, tá 3170. Ciente, previsto o portão 0 mento em guardar a nave da companhia inicial pushback. Obrigado, tá. Pronto para pushback, tá 3152. Autorizado no portão 06, puxa da forma que deixa a entrada do portão livre para a aeronave da companhia. Ciente, tá 3152, autorizado, pushback, tá 3152. Confirmando, vai puxar deixando a entrada do portão 06 livre. Ciente, vai deixar o portão 06 livre, tá 3152. Tô 3170, ingresso com cautela na Juliette, observando o tráfego da companhia que vai iniciar o push no 06. Assim que ele livrar, o senhor pode ingressar. Cliente, até o 06, a gente só observa. Falou, Salvador, gol 1714 para autorização Aracaju, ciente da informação, ativo. 1714, autorizado Aracaju, 230, gol 677. Decola da pista 1-0, curva esquerda, Puca, Jama, pós direto. Controle 1208, aciona 5476. Autorizado 230, na Puca, Jama, pra Golf 677, para Aracaju. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, 1208, 5476, pro gol 1-7, 1-4. Só confirma o nível, 1-7-1-4. É o 230, Felipe. 230, afirmativo, chama o pushback acionamento. Chama lá, pushback acionamento. Oi, Salvador, bom dia, Webjet 6746, fui, aliás. 746, boa noite, pouso autorizado no 0, vento 140 graus, 12 passos. Leve pouso na 10, Webjet 6746. 6746, solo 52, libera direita, táxi na minha escuta. Via Alfa, mantém antes da taxiway Juliette, aguardando a liberação do portão no pátio 1. Afirmativo, vai via Alfa, agora antes da Juliette, aguardando a liberação do pátio 1. 6746, com a informação que a ambulância moderada na pressão. Pode confirmar o final da mensagem, muito baixo. Ambulância de leve a moderada na aproximação final. Ah, ciente, obrigado pela informação. Pode confirmar qual foi a atitude? A partir ali de 1200 pés. Na onde? 1200, 1200 pra baixo. Ah, ciente, obrigado. Nada. Táxi 3152, com 2 horas e 10 de autonomia, 140 a bordo, Fernando Aracaju. 140 Aracaju.